competitivo, cantar a possessão. Alguém me apareceu numa grande explosão, fedendo em choque com o rabo na mão. Parecia um diabo com aquele garfão. O que ele quer afinal? O que ele quer afinal? Ele quer um pacto. Ele quer um pacto. Sacanagem comigo.